Alô, Japa! Japa, CDs! Prepara tudo, maninho, que vai começar! Vamos Palácio dos Mares! DJ Felipe Comissado. Felipe Comissado. Felipe Comissado. Felipe Comissado. O DJ de maior prestígio da atualidade. E isso não se compra, se conquista. E o show do Robin Mega Robinson. Com a maior e mais frenética vibe do planeta. Vai botando a mãozinha pra cima. Vai botando a mãozinha pra cima. Cobiçado no oferecimento do Kigold, o patinho dourado de maior estouro da atualidade. Lopes Motopeças, tudo e acessório. Liga o medo da sua moto, é Lopes Motopeças. Salão do Leão, o cara que dá de um tapa no visual do Júnior Eletrizante, do cobiçado e da família Robinson. Açaí do Patrick, o açaí número 1 do Jurunas, Giovanni Silva, Produções de Arte, Pitbull Esporte, Aposta Online, que paga na hora, Gilson Lanche, o cara protagonista do X Doidão, vai começar, vai ver! Bota nela! É tudo. Começa a chamar ela. 1, 2, bora peru. Vai, mais pólvora. E bota pra cima. Bora começar de dois a tudo. Quem tá feliz da vida, bota a mãozinha pra cima aí. Quem tá feliz de amanhecer hoje no palácio, bota pra cima aí. Bota. Parabéns, minha CDG, por mais um ano de festa, paz, harmonia e muito união e muito hobby no teu coração. Mega Robinson. Bora. Tu vai fuder no céu, piranha. Eu sou a piranha. Tu vai fuder no céu, piranha. Eu sou a vagabunda. Tu vai fuder no céu, piranha. Eu sou a piranha. Tu vai fuder no céu, piranha. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Piranha! E Produções. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. E bota lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima. Bota lá pra cima. Ei! Oh! Ei! Lá vem! Um, dois, três, vai! Põe a mãozinha pra cima e grita! Não para! Sacode! Estremece! Olha o bagulho! E doidando! Quem tá na área? Vibe do cobiçado! Bora! Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero! Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero! Fudendo seu piranha dentro do helicóptero. DJ Cook é o piloto e o Pia é o copiloto. O cobiçado é o copiloto. E o Pia é o... Toma! Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. E vai botando lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima. E bota essa mãozinha, bota essa mãozinha. Primeiro eu quero o caqueado. Acelera. E bota pra cima. puxar o seu cabelo, te dá gastatão na bunda. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Dari, mata a pinha, dari, dari. Toma de tapinha. Vai. Mochila nas costas, radinho na cintura. O quê? Bonézinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonézinho pra trás, só caçando puta. Chama. Vai doida. Pidei da GDG. E meu parceiro Celo, ele e o Jefinho. Amiguinho que brota de PT. Se não tiver de glock, ela nem olha pra você. Entrei pra boca, agora eu tô de peça. De meia, eu tô com medo várias. Vibe do Cobiçado. Não me queria ir. Quer o quê? Quer me dar você, tá só porque eu tô de pistola. O meu parceiro Renanzinho, mãe da vida. O embaixador Hugo. Para minha amiga baronesa. Eu tô gostando de uma prostituta. O quê? Totalmente. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas. O meu parceiro, Robson Mecânico, já tá comigo. Aniversário dele, tá todo mundo. Para meu parceiro Daniel da Batfly. O Murilo das Frutas também. Aí tu começa a cantar assim pra ele, olha. Só sofre de amor quem não conhece. Só sofre de amor quem não conhece o cobiçado. Só sofre de amor quem não conhece o cobiçado. Só sofre de amor quem não conhece o cobiçado. Só sofre de amor quem não conhece. Quem não conhece? Você. O meu parceiro Biel do camarote. E uma galera bacana aqui na retaguarda. Vai dando tchau, vai dando tchau, vai dando tchau. Alô, Diego Tardelli Pipoca. Ele, Cuquinha. O meu parceiro Jane. E Stefan. E a primeira dama do ladinho. Onde suba belado. O meu parceiro França. Bora pra cima aqui. Palada. Eu nem sei de quem é essa. O quê? Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o cobiçado e invadimos de penetre. Comemos várias xerecas. Várias xerecas. Várias xerecas. Sempre clareia. Xereca. E comemos várias xerecas. Cheguei. E ela me chamou e falou que gostou, quer mais de novo. Eu falei, calma amor, espera por favor, deixa eu. Fabinho Ferrari, lá de Venenada também. Alô, lá de. Grita, bebê. Alô, chefinho, bora bibocar tudo, Berninha. Cara de baba que me mama louca, já bateu na minha cara. O Jajá também tá na área. Já. Embora de casa e me manda embora. O que, Jajá? Minha amiga Bebê, tá comigo, tá de volta, Bebê. Vini, vai. Brinca, brinca, brinca, brinca. Toma, toma, toma. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. O quê? Vai ver, não vai abrir o pé, viu o queijo. Os altos pra mexer, seja no Lisa, no PPG. Pode começar a descer, pode. E pode. Descer. Pode. Vai dar ou vai? Vai descer. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, o mascotinho. Vai dar ou vai descer? Vai dar. O meu parceiro Zezinho também tá comigo. Ninguém big. Bora pra cima, meu parceiro Binho das Caia. Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Renanzinho, meu parceiro Dentinho. Pode chorar. Bora, Dentinho. Pode sofrer, que nunca mais. Acabou de me perder. Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Como um sonho me fez voltar a sorrir. E o seu, e o meu, e o seu? E o meu coração bateu forte por. O meu parceiro Wellen Santos. Ao teu lado, lá. E toda a comitiva do Império do Hambúrguer. Tá aí com a gente. Amor. A referência no Guamá. Com amor. Bora doidar. Só tá me dando mole porque eu tô de gregoda. Se eu passo de onda, ela joga na minha cara. Ei, Paulinho. Tava lembrando de. Bora, peru! Mas ela quer o seu envolvendo, ela quer dar pra batida. Ela quer o cabeçado. Ela quer o seu você, a jogada na minha cara. E vai jogando. Vou ter que levar. Vai jogando. Na minha cara, então vou ter que levar. Vai, meu! Lá vem! O cobiçado tá tocando, olha o que a galera fala, o cobiçado tá. O que que ele é? Que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Ele é foda, vai! Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Tem uma bola boa, uma bala que bate a onda. Bora, meu parceiro, o Viel já deixei! Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Tem uma bola boa. O meu parceiro Rubinho, da motorizada, tá comigo doidando. Ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu. Nessa hora que é o animal da cá, ela quer o seu. Começa a balançar. Ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado. O quê? Ela só tem quem é do corre, só senta pra quem tá de golpe. Ela quer correr perigo na treta do Zubu, conhecida no serrão como Maria Bandida. Conhecida no serrão como Maria Bandida. Ela senta, ela fica na ponta do meu. Futuíra, primo do mascotinho, tá aqui comigo também. Pepequinho, toma na pepequinho. Meu amigo Anderson, o meu parceiro jogador do Remo, Tomás. Bora, Tomás, dá-lhe o cruzamento daí, garoto! Já! DJ Ale Produções. Vai! Explode tudo. Explode tudo! Celo! Hoje tem beiradinha, viu? Iremos até meio-dia, uma, duas, três, quatro, cinco da tarde. E hoje o bagulho vai ser doido. Doilho. Nunca mais. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Baile. Super Hot Baile. Eu quero o bagulho doido. Gente abusado, Loracho, pra toque. O meu parceiro Patrick não vai deixar o Caco Malzão. Recentemente vai rolar um tempo certo, tô me rica. Essa noite vai ser foda. Cozinha daquela mais pra frente, pico, pica, comente. Vem comigo. Vamos. Aí tu chama ela assim, ó. Chama ela pra fumar. Vamos. Parceirinho. Chama ela pra fumar. Tá gostosinho. Tá gostosinho, tá? Tá gostosinho, tá? Chama ela pra fumar. Alô, Cacaio GDG! Bora, peru! Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. É o Felipe cobiçado que vai te analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o anjo vai te olhar. Põe o capacete e sobe em cima da motona. Solta o barulhinho que as novinhas se apaixona. Como é o barulhinho? Como é? Estancou? O quê? Acelera. Prepara pra acelerar tudo. Explode tudo! É a vibe do cruzado. A vibe! Prepara pra bater a bunda agora, mulherada! Liguei para a novinha pra deixar ela maluca. Liguei para a novinha pra deixar. O que é ruim, o que é ruim? Vou preparar a moto porque hoje é grau e fuga. Vou preparar a moto porque hoje é grau e fuga. Só que esse menor que vocês estão vendo, ele é piloto de fuga. De fuga. Passei na oficina, estiquei a corrente. Passei na oficina, estiquei a corrente. Já regulei o carburador pra moto ficar potente. Regulei o carburador pra moto ficar potente. Regulei o carburador pra moto ficar potente. Tô de pião na minha quebrada, eu tô na favela. Tô de pião na minha quebrada, eu tô na favela. Vou pra bandida na garupa pra dar um pião com o tchau, meu batido, Patrick. Na garupa pra dar um pião com ela. Ingrid está com a gente também. Do camarada, tudo certo. Valeu. Ela subiu. O quê? Acelerei. Quando eu dei. E vai acelerando, acelerando, acelerando. Essa batida aqui, quando a mulherada escuta ela, parece, meu irmão, que mexe com o psicológico delas completamente. Vai. Tá valendo, tá valendo? Tá. Aê. O meu parceiro Ravina. Divulgação está comigo! Aê. Ah, no Rob, Rafa! Mega Robson! Mega Robson! Aê. Bora, já, já, vai! Aê. Já falei das novinhas, agora vou falar das coroas. Falei das novinhas, agora vou falar das coroas. O que, papai? Panela velha é que faz comida boa. Panela velha é que faz comida boa. Panela velha é quem faz comida. Amigo Júnior. Não saber a idade, nem quero saber o tamanho. Não... O homem do ágil. Que nem quero saber o tamanho. Giovanni Silva também tá comigo. Filha, agora eu tô comendo a mãe. Já comi a filha, agora eu tô. O Leonardo tá aí, da... Já comi. Netinho GDK. Comendo a mãe. É um bandido. Só não nessa dupla, meu irmão. Moleque tá... Chique Teco. É um bandido DJ Gugu e os moleque tá exigente. Hoje não quer as novinha, quer umas mais experientes. Hoje não quer as novinha, quer umas mais experientes. Aí novinha, leva a mão não. Mas por favor, vá respeitando. Que elas aguentam chupando, cês não aguentam sentando. Que elas aguentam chupando, cês não aguentam sentando. Que elas aguentam chupando. Cês... Bate a bunda! E toma, toma, toma! O Anderson Bavelado, Adriano Mix! Adriano Dias, Gênio, Cássio Paladar! DJ Martinho Mix também tá comigo! Puxa, amigo, e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa, amigo, e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho. O que tu vai? Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode, pode dançar pelada. Eu tô vidrada em você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda. Meu amigo Punk. Ver você descer. Lá do Punk Som. Alô, Punk, abraço do cobiçada. O cobiçado do Pará. Se teu ex não te quis, tem quem queira. Como foi que te perdoasse de bobeira? Que tal deu tempo de compromisso? Vem curtir a vida de solteira comigo, moço. Eu não quero me meter na relação. mas não vale a pena. Bora, meu parceiro Robson Mecânico! Mostrar pra ele que hoje tu tá. 5 pacotes de borconda dele hoje, Daniel. É aniversário do cara, meu irmão. Balde, nós mete o louco. O quê? Sede de baile. Gaiola é o troco. Tu vem ficar comigo só por um momento. Sentimento, meu parceiro Jonathan, pede meu parceiro Diego ali com a gente, Hugo Lima. Diego Las Vegas, dia 24, aniversário do Las Vegas, meu irmão. Aqui, junto com o Robson. Senta, vai travando a bucetinha. Senta, fica dirigida. Com a boca e putaria. Minha amiga Gleiciela, então vai, aniversário, parabéns, Gleiciela, pra você. Primeira dama do meu parceiro, brother Rodrigo Carvalho. Onde Rodrigo paga 3 pacotes, Júnior? Safada, só tá me dando mole porque eu tô de grocada. Se eu passo de ronda, ela joga na minha cara. O quê? Tava lembrando de você em cima de mim. Surtada, sente desce na vara e não para. A xerequinha, desane me. Sabe que com dole é assim, putaria o skibold. Minha amiga Sueli Roberta, mamãe do ano também tá comigo. Eu só tá me dando mole porque eu tô de grota. Se eu passo de onda, ela joga na minha cara. Tava lembrando de você em cima de mim. Surtada. No pode do Santa Mara. Santa Mara. Daniel, tá aqui com a gente. Abraço, garoto. Só foda, só tá me dando mole porque eu tô de grocada. Se eu passo de roda, ela joga na minha cara. O quê? Tava lembrando de você em cima de mim. Vibe do cobiçado. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar comigo tem que entender que por quê? Eu sou sonâmbulo. Pra namorar comigo tem que entender. Por que diz? Sabe por quê? Sabe por quê? Ei! Do nada eu apareço na balada, vai! Do nada eu apareço na balada porque eu amo a cachorrada. Amo a cachorrada. Bora, Danzinho! Toma sua danada, vai! Tu ama a cachorrada? Do nada eu apareço na balada. Eu apareço na balada porque eu amo a cachorrada. Amo a cachorrada, vai. Toma sua danada, vai. Toma sua danada. Esse é. Amor, eu só quero o seu bem. Se for embora agora, vai ficar sem ninguém. Amor, eu quero um filho seu. Eu não suporto a ideia de que nada valeu. Para pra ver o quanto a gente cresceu. E tudo que eu te dei de bom. Lembra a gente do seu quarto do breu. Debaixo do seu edredom. Não vai saber o que fazer quando a pede bater. E o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber. Se esse vinho não mata essa sede. E a nossa amiga professora Andréa já tá aí com a gente, um abraço muito carinho pra você. Olha sua amiga comandando o camarote do lado esquerdo. Alô, Andréa! Saber o que beber, se esse vinho não mata essa sede, sede quem de nós? Fala com o CD! Meu parceiro é dele, gravando tudo. Meu parceiro do CD, Mugido Cavaco, Carlos Sul, gravações. Low CD, Black CD, Carioca CD, já o metro, menino. Aqui a galera gosta disso aqui, ó! Mega! Robson! Quer conversar sobre nós? Sobre nós? Aceite o que você. Vamos, cobiçado! Eu menti, te avisei. Hoje eu te acordei. Dia de viver um novo amor. Vamos, Jacinho! Palácio dos Vários, daquele jeitinho. Daqui a pouco. pouquinho tem Júnior Eletrizantes. Mas enquanto isso, o Cobiçado vai tocando, fazendo lembrar aqueles tempos de 2013 pra você curtir. Toma, toma. Não. Não gosta quando eu desconfio, mas desliga. E amanhã estaremos, vai na quadra do Curtume e na TF, meu irmão, Festão dos Fogos, Domingão. Fico louca, descontrolada. Alô, Alexandre! Alô, Cuquinha! O Stefan também tá comigo, tá todo mundo endoidando! Diego Tardelli! O homem do churrasco, número 1 do Jurunas! O homem que se esconde, trai, trai, trai. O homem que se esconde, trai. E toda família Fox aí com a gente, abraço! Alô, DJ Handley! Olho pra trás e o relógio sempre a me lembrar. DJ. Que não te tenho mais. E um segundo só me traz um dor. DJ Felipe Cobiçado. Esse ponteiro nascente, amor. Aquele jeitinho, bora lembrar. Isso dói demais. Te procuro por onde eu vou. Olha o Jefinho, amanecido. Nenhuma máquina existe, eu sei. Pra viajar no tempo e te buscar. Olha o Leno Nogueira. Segundos para relembrar. Do lado esquerdo, Leno. O nosso amor. Não tá dando, mas tá. A Bodichê tá bem representada hoje, hein? Longe de você. Dedê, do canal tá comigo doidando. O Edinho, o Shade tá todo mundo. Não tá dando, mas pra onde tá? Ficar tão longe de você. Seu relógio não for parar. Eu sei que vou sofrer. Sabe, sabe, sabe, sabe, sabe. Cobiçado, vibe do cobiçado. Essa aqui, o Stefano, lançamento. Põe a mão, é late não. Um amasso bom, não me diz não. Bota sim. Bora, minha amiga Carmen. Fica aí comigo, essa não perde uma do hobby. Não sei se vou aguentar. Eu fico louco. Alô, peru. Mulherão, hoje tem beiradinha, peru. Ai, quando eu desisto é que... Olha o parceiro dele, Augusto. Ela pra mim. Quando eu desisto é que ela se revela. O quê? No escuro quebra, eu fico louca. Se mulherão me enche de tesão, zero, zero, me sai. Quando eu desisto é que ela se revela. Já é fantasma. Quando eu desisto é que ela se revela pra mim. No escuro que é pra ninguém. O quê? Ela se solta, tirando a roupa. A moça aqui, ó. Vai lembrando! Essa aqui, o Leno Nogueira. Escuta ela, bate uma saudade da casa dele. Eu procuro as luzes que encontrei em seu olhar quando te conheci. Fala o dentinho! Eu sei que não valorizei. Você se deve... Renanzinho daquele jeito. Só brinquei. Netinho GDK. Bora pra cima, Leonardo! Ela vai cantar assim, ó. Dizem que te amo, oh, oh, oh, oh. Meu amor, me perdoe, eu sou o cobiçado do... Oh, oh, oh, oh. Você vai juntar nós dois, vai juntar nós dois. Vai, vai. Hahaha. Ele, seu grande amor, Jeremy. Ao lado, ela falou. Ao lado direito. Sozinha no meu quarto. Sofrendo a dor da... Thiago Cardoso, ele, o Jefinho. Família Fox aí com a gente, valeu. DJ Alisson Digital, ele é Vitória, o Bebezinho, ele é Paulinha, o Adriano, a Thay, o Nike, Rafaela também tá no circuito. Porque você fugiu de mim, oh baby. E o Jajá? Onde se escondeu? A nossa história de amor. Daniel da Batfly. Você não me... Do perder é essa, meu amigo. Te mando mensagens e você não me responde. O quê? Não me deixe só. Volte logo, amor. O meu coração está sofrendo tanto longe de você. Não me deixe só. Volte logo, amor. Essa aqui é lá de lembra. Mas tudo que vivemos. Seu primeiro amor. Foi somente um sonho. Seu amor está em mim. Agora, Binho, vai lá no bar e pega 5 baldes. Essa daí, meu irmão, não sabe de quem tu lembra. Olha o Codi, perfeitos momentos. Esbarrista da Montella e Guerreira Tina. O meu parceiro Scooby. Eu guardei em fotos, mas hoje... Alô, Scooby! Ainda ontem insisti em te ligar. Não sei por que não atender. O quê? Quem nunca viveu um amor que... O Gabriel tá aí também, tá, Godi? Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão. Família Fumalco. Meu coração é quem diz... Lá no setor, lá de Miras. Virou ilusão. Passo noites em claro, a solidão ao meu lado, vendo sua. Gostei. Luz, como aguentar? Vai à noite, eu fico vendo. Bora atrás dele, bora. Pensando em você. Discutindo. Tem uma reiva. O quê? O que me faz chamar e chorar? No meio da noite eu te ligo pra saber como estás. Ainda pensa em mim. Essa aqui é pra aquela mulher bandida. Seu danada. Para alguém. Que quer pegar os dois amigos. É foda. Quero me arriscar, sei que não é certo. Mas não quero te perder. Eu te amo. Bandida. Sei que é errado viver o amor a três. Sei que é errado. José Inácio, jogador revelação do Guamá 2003. E hoje em dia, papai, tá foda pra ele. Tu é doida? Nem lá o time da 14 não tá dando conta. Bora, Branquinha. Meu parceiro Laílson! Foi bom te amar. Não consigo esquecer os beijos seus. Das noites de amor. Chegou, meu brother! Sem ciúme, Hugo! Rogerinho da Bros! E não dá pra aguentar. Assim dá demais. Assim dá demais. Tá ao lado, hein? Nunca pensei que pudesse existir. Ontem pagou 3 caixas pro cobiçado tomar lá no setor dele. Eu te peço amor, não me deixa assim. Ainda tem, na cena da beirada. Quem pensou, não me deu valor. Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra... Hugo falou pra mim, não vou ficar borbado. Não me deu nenhum. Vou pagar 5 pra ti, cobiçado. Toma todo aquele amor que eu tinha pra você. Toma. Sou louca, baby. cosmético dá valor. A R2, a nova batida do Brasil. E o quê? E o quê? Se você chegar sem culpa, me diga para onde não pode ir. Só quero que você me diga se me ama ou se não me quer mais. Vem, vem, vem, vem. Tô com saudades de ti. Eu te amo, amor. Volta logo, por favor. Anda. Só quem já pegou um chibre. Eu só quero. Quem já levou também canta. Eu quero que você aqui, amor. Me tira no fio do teu beijo. Minha amiga Lídia. Me no meu... Aí com a gente. Não dá para viver sem ti. Tô sozinha. Eu gostei dos lábios. Só quero que me diga, amor. Me diz logo, por favor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tá acabando. Sentimento. E a gente já não rola muito tempo. Não rola muito tempo. Não rola muito tempo. Tá na hora de doidar. Toma, toma! E bota pra cima, pra cima, pra cima! Vai doidando! O bonde das maravilhas, canção pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Agora vai aquecer, tá? E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Um, dois, três. E bota lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima. Vai doida, vai doida, vai doida. E doida, e doida. E doida, tudo e doida. Na pressão e as novinhas no ninho do águia. O meu parceiro Bruninho Botasmina já tá na área. Alô, muralha! O DJ tá muito louco. O quê? Me mandou te avisar que ele vai te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. E vai doidando, vai doidando, vai doidando, vai doidando. Fala, Dedê! Deixa tudo no escurinho. E deixa tudo no escurinho. E deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho. Libera! Elas gostam. Por quê? É no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doido. Imagina. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. Alô, Mel! Toma, toma, toma! É, quem diria, hein? Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria, quem diria, quem diria? A putaria no pistão vai comer. Vai, vai. Rodriguinho do Ouro. Se não solta o brinco. Tá de volta, hein? Vai buscar, vai, vó. Pega ela. O Biel do camarote. Sem desespero, dá tapa de panela e puxa o cabelo, vai, vó. Que não anda só, moleque, fica sem caô. Chama o caneco pra cama com ela. Representa, vai, pastor. Bota meu L, calma, moleque. Fica tranquilo, fica

meu coração fosse um pouco mais esperto, não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto, enxergasse sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser. O meu parceiro Giovanni dos Miruda. Apenas um. Também tá endoidando tudo. Tudo. Como é que faz? Alô, Kenny! Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante. Essa é a música do Muralha. Como é que faz? Como é que faz? Não, Muralha! Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Que fácil, Muralha! A mais do que eu sei, que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Então lá vem, Muralha, lá vem. Já é a quinta vez que você liga assim do nada, que dorme em cama separada. Quinta vez que você terminou, mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa, que eu tô beijando outra boca. E meu parceiro Paulo Vido, conheci você. Ele, Rodriguinho, o mototáxi. Tá me ligando com essa voz de raiva. Pegada Amada Silva. Mas não existe mais nada. Foi... O Gordo não tá fazendo fiado pra vocês hoje, hein? Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te... Giovanni, diz pra mim. Mas solteiro não trai. Que, Giovanni? Solteiro não trai. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai. E solteiro não trai. Acordei mais uma vez embriagado. E o seu cheiro empregado. E aí, Palácio? Minha roupa. Só fica o resto do seu beijo na minha boca. Você deu conta, o coração entrou na boca. A minha saudade já tinha tomado o rumo na vida, mas desandou com a sua ligação perdida. Quem sabe solta a voz. Mandou coragem pra dizer que não. Bebi, liguei, parei no seu colchão. Chego apaixonado e saio arrependido. Amargo dois, só me dá prejuízo. Mandou coragem pra dizer que não. Bebi, liguei, parei no seu colchão. Chego apaixonado e saio arrependido. Bora, Giovanni. Amargo dois, só me dá prejuízo. Só me dá prejuízo. Giovanni Silva Produções e Artes. Pega o biriquitinho. Se tu já tava de olho nela, e essa é a hora. Vai nela, dá-lhe um cheiro no cangote, dá-lhe uma coxada maneira. Aí tu começa a fazer o caquedo assim, ó. Ó, ó. Quem cai uma vez, vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E aí, Palácio? Eu decido que vou te esquecer. Bora, Bechuga. Que me ama só pra me prender. Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer. Se me desse amor do tanto que me dá prazer. Mas você vem e vai. Bora, Júnior! Me iludindo, e eu fico nu, princesa que não usa coroa, ela usa boné. Não precisa de salto, ela para o baile. Só vamos levar na cinemânia e vai receber o Júnior. Ela tem um brilho que brilha mais que brilha. Vamos juntos, aniversário da nossa genejão hoje, comissário. Tipo diamante. Galera do Guamá, galera do Guamá é GDG do Hobby. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda. Agora pega o celo e o Jefinho amanhecido, não? Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda. Não dou conta. E daqui a pouco o Cacaio fica porre. Perfeitinha, e dá vontade de guardar no... Bora, Cacaio! Cacaio! Deixa eu perguntar uma coisa. Fala, mulher da GDG! Tá comigo! Entre a gente. Cadê o Diego, hein? Quem cala consente. 5 da manhã, mulher da vara. Acho que deu pra entender. Minha mão já não está mais na sua. A filha de Boações. A gente está aqui comigo, abraço a filha pra você. Separados, nem parecemos namorar. Tocando na suavidade. Aliança virou enfeite do dedo. O meu amigo Marquito. Agora é só pra dor. E uma nova versão, agora casal, né, Marquito? Parece que eu tô. Agora vai. Passageiro estranho. Você me beija em minha boca estranha. O meu amigo Ronaldão, ele. Parece o Negão. O Bruninho tá comigo, forte abraço. Solto não consegue me prender. O Negão do churrasco do Negão, meu parceiro Ronaldão. Estranho. Você da RBA Salgados, um forte abraço. Estranha. O seu carinho parece. Pega o nome forte, né? RBA, né? O seu abraço é tão solto, não consegue me prender. Onde eu desconheci vou. Fábio Santos comigo, fala Fábio. E o Perninha, né? Ao lado. Manda 007. Lá de Venenado e o Fabinho Ferrari. Hoje clareia, viu, Felipe? Hoje tem, hoje tem, hoje tem. Daquele jeito. Bora, Júnior. Espero que saibas que tudo que sinto por ti, amor, é vero. E que nunca dei ninguém assim, amor, é. Como te quero. Sei que você. Para Madruga. Sou na mão. Que te mago. Vamos levando a cinemânia. Que vou ferir. O meu gordinho vem botar muita pólvora pra galera. Mais pólvora. Amor é mio. É vero. Que te amo. O nosso amigo Dentinho, o dos Põe na Fita, ele que é o papai do ano, Felipe. Te amo. Aí eu fui ali atrás, o comandante Hugo levou a baronesa. Ela tava desejando tacacá. Será? Meu Deus. É vero que te amo. É vero. Bora, cobiçado de chura. Tem uma reiva. Vi tanta lábia. Essa mulher. Essa o gordinho viaja. Amor é traição e deu. Chegou o piloto. Bora, Bruninho. Hoje o copiloto é o Dedê. E o cara rico, milionário, seu pequeno, chegou. Confuso. Muralhão. Com a história. O Muralha é o chefe de gabinete, viu? E foi tudo assim. Só na contabilidade. Uma coisa vou dizer. O quê? O caminho da verdade é tão imenso, deve as crer. Vamos juntos, vamos juntos. Robi Palácio. Dano de um falso amor. Vou passar a bola pro Gineandrizante. Botar mais pólvora, botar bagulho doido. E daqui a pouquinho tem um show do Jefferson no palco central. Vou tomar um chope. Júnior, contigo, meu gordinho. Bora lá, bora lá.